deixa eu pregar o evangelho enquanto é tempo, irmão. Deixa eu apagar as dúvidas do seu coração. Olha, pode ser aqui a sua última chance. Olha, veja bem, o Senhor tá de olho no lance. De olho na sua vida, toda hora, de dia e de noite. O Senhor conhece seus passos e dele você não se esconde. Não mudou ter promessas de monte, e nela você acredita. Nenhuma foram cumpridas, Jesus é a promessa da vida. Assim, mano, eu vivo e acredito nisso. Promessas do guerreiro, justiceiro, meu Deus vivo. Me baseio no incentivo, sagrados o meu livro. Resistente, testamento deixado pelo Cristo. Negrão, aqui estou eu, acompanhado pelos meus parceiros de responsa, guerreiros como eu. Somos soldados nessa terra, meu truto escuta. Abençoado pelo general Jesus aí, vamos pra luta. Deixa eu pregar o evangelho enquanto é tempo, irmão. Deixa eu apagar as dúvidas do seu coração. Olha, pode ser aqui a sua última chance. Olha, veja bem, o Senhor tá de olho no lance. Deixa eu pregar o evangelho enquanto é tempo, irmão. Deixa eu apagar as dúvidas do seu coração. Olha, pode ser aqui a sua última chance. Olha, veja bem, o Senhor tá de olho no lance. Eu estava na minha, mas não posso me conter. Quando eu ouço as maravilhas, também tento descrever. Do Senhor poderoso que formou essa corrente. Antes derrotados, hoje salva os crentes. Pela misericórdia de Deus o nosso Pai, hoje formou os quatro, a corrente, a Lo Shaddai. Dois manos, quatro L, mais dois manos, quatro irmãos. Testemunho vezes quatro. Transformação, experiência, livramento. No lábios um novo louvor, esse novo cântico que Jesus nos ensinou. Louve ao Senhor, conte suas boas novas. Admire suas obras maravilhosas. Cante e se levante, faça um cântico novo. Orem pela vida, a transformação do nosso povo. Mostre a humanidade o caminho, a verdade, a vida. Ainda há uma misericórdia e será sempre bem-vinda de Deus. Se faz sempre presente, Pai de toda a história, poderoso e onipotente. Declare com seus lábios que Jesus é maravilhoso. Cante louvores ao Rei, ele ficará muito orgulhoso. Agradeça todo dia pela vida, pela graça, pelo Senhor Jesus na cruz, não morreu por nada. Deixa eu pregar o evangelho enquanto é tempo, irmão. Deixa eu apagar as dúvidas do seu coração. Olha, pode ser aqui a sua última chance. Olha, veja bem, o Senhor tá de olho no lance. Deixa eu pregar o evangelho enquanto é tempo, irmão. Deixa eu apagar as dúvidas do seu coração. Olha, pode ser aqui a sua última chance. Olha, veja bem, o Senhor tá de olho no lance. Na vida tem de bom ânimo quem crê, clama e não reclama. Ser forte na provação, pois o Senhor prova quem ama. Passar por provas nessa vida é necessário. Provar para o diabo que você não é otário. A preocupação é um travesseiro muito duro. Faz o cara se perder sem pé, sua alma todinha no escuro. Sempre é o ataque, lutando como um guerreiro. Jesus, o dono da tropa, vencendo pelo mundo inteiro. Se fez cordeiro como sacrifício vivo. É nele que me prostro, é nele que confio. Shaddai o poderoso, Senhor o justiceiro. Me fez um submisso, um grande homem, um herdeiro. Obrigado, meu Deus, pela sabedoria. Ontem um fracasso, hoje um exemplo de vida. Quem dera no silêncio, estou ouvindo a voz de Deus. Tão alta quanto um grito corrigindo um filho teu. Somos servos do Deus forte, El Shaddai é o nosso Pai. El Shaddai é a união para louvar sempre bem mais. Até onde for capaz, mas se não for, Deus capacita. Prepara pra batalha, investe em sua vida. Com a coraça e o escudo, atravessa até a fornalha. Com a espada do Espírito triunfando na batalha. À frente vem o Rei, que todo joelho se dobre. Tremam diante dele, Jesus Cristo é o seu nome. Contra o ataque ao inimigo eu não estou sozinho. Estou com o Pai, Espírito Santo e o Filho. Mas se bem também aí não tem nenhum problema. Em nome de Jesus eu digo, queima, queima. Contra o ataque ao inimigo eu não estou sozinho. Estou com o Pai, Espírito Santo e o Filho. Mas se bem também aí não tem nenhum problema. Em nome de Jesus eu digo, queima.